Vamos começar só aqui o terceiro ponto do módulo 2 que estamos estudando. Todo esse material, mais uma vez eu digo, está no site da igreja, ok? www.vidanovatabuna.com.br. Então, no módulo de filosofia ministerial, temos três módulos, 1, 2 e 3. No módulo 2, no terceiro ponto, nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada. Isso é bem legal, porque quero ver semana que vem, vou dar uma geral zona da Bíblia, ok? Então, a aula imperdível para você. Se tem algum amigo que trabalha assim, como é a Bíblia? Tem gente que acha que a Bíblia é um grande catálogo telefônico com a capa preta, né? Não, gente. Um problema que, infelizmente, a edição da Bíblia, há muito tempo, traz os livros numa ordem que não é cronológica. Acho que se a ordem fosse cronológica, ajudaria muito, mas não é. Então, às vezes, você está lendo lá um profeta e volta, né? Então, as Bíblias de estudo ajudam. Inclusive, eu sempre recomendo, se quer comprar a Bíblia de estudo, compra a Bíblia de Genebra. Bíblia fantástica, vai ajudar muito a crescer ali, quase que versículo por versículo. Tem a Bíblia também, Shedd, é muito boa. Tem a Thompson, muito boa. Tem a Bíblia, a aplicação pessoal, que também é muito boa, inclusive para esses estudos, épocas, dinastias, é extraordinária, ok? É muito gráfico, são legais. Então, vamos lá. A Bíblia Sagrada. Alguém pode abrir em 2 Timóteo 3,16, por favor? Abrir ou ligar, né, gente? Porque hoje em dia a gente está chique. A gente liga a Bíblia. Ah, tem alguém com frio? A Angelita está com frio? Não? Amém? Quem achou aí? 2 Timóteo 3,16. Deixa eu ler aí, Tati, me presta aí. Negócio de papel. Diz assim. Pronto, deixa eu ler aqui agora, aqui no microfone. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Pedro, ele inclusive, alguns teólogos têm algumas crises com esse texto, porque eles acham que Paulo está ensinando a Timóteo a usar o Velho Testamento. Só que o apóstolo Pedro, e também pareceria um pouco de presunção Paulo falar claramente, né? Inclusive as cartas que eu mando tenha como Bíblia. Mas o apóstolo Pedro, ele diz sobre os escritos de Paulo, que embora sejam um pouco complexos e algumas pessoas usem de forma equivocada, mas são escritura. E coloca ela no mesmo pé de igualdade dos textos veterotestamentários, ok? Então vamos entender assim, toda a Bíblia. Que toda a Bíblia? Porque lá em casa tem uma Bíblia católica. E aí? Veja bem. O Novo Testamento católico, evangélico, aí é o mesmo texto. Tá? Vamos dar um recapitulado aqui de história da igreja para a gente ficar fera e terminarmos a aula com gostinho de quero mais. Existem dois textos básicos de que a gente chama Bíblia. Calma, vou chegar lá, tá? Existem dois textos que são áureos, que são textos que foram usados pela igreja para considerar o que seria a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Jesus estudava, era o mesmo texto que você usa do Velho Testamento. Ok? A Bíblia que Jesus foi educado lá na escola rabínica de Nazaré, de Belém, é a que todas as crianças eram, eles aprendiam a ler em escolas rabínicas, em sinagogas. Né? Escola e sinagoga era amalgamado. Então as crianças aprendiam a ler na Torá, aprendeu a ler na Bíblia. Não só na Torá, mas em todos os textos da Bíblia. A Torá são cinco livros iniciais, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ok? Então a criança aprendia a ler na Torá e os seus estudos eram continuados nas escolas. Tinha Bet Shefé, Bet Talmudim e outras escolas. Depois eu posso explicar isso com mais tempo para vocês. Tá? Mas basicamente, a Bíblia que Jesus lia era a Bíblia que você tem aí no seu Velho Testamento. Amém, irmãos? Está claríssimo isso? Pronto. Existem dois textos básicos para o que se considera a Bíblia no Velho Testamento. Ok? Existe o texto palestino e o texto alexandrino. Tá? Alguns historiadores modernos dizem que a Biblioteca de Alexandria nunca existiu, o que é um erro absurdo. É desse tipo de história crítica moderna que você não tem embasamento histórico, mas de argumentação. Ah, mas não tem um prédio. Quantos prédios foram dizimados com aquele terremoto que tinha naquela época? Tá? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui da história. Vocês lembram que a Biblioteca de Alexandria, ela, fundada por Alexandre, o imperador, ela reunia ali todos os escritos conhecidos na época. Ok? Ali provavelmente tinham Bhagavad Gita, o livro dos hindus. Ali provavelmente tinham escritos de religiões mais antigas da Índia, da China. Tudo que é literatura do mundo, eles compravam e mantinham na Biblioteca de Alexandria. Foi o primeiro centro, foi a primeira internet do mundo. Foi o primeiro centro de compartilhamento de informação. Ok? Então, vamos lá. A Biblioteca de Alexandria tinha um texto que seria a Bíblia dos Hebreus. E por mais que o rabino dissesse, isso não é nossa Bíblia, eles diziam, não importa, eu quero todos os textos que vocês têm aí, inclusive por sagrados. Você já ouviu falar naquela feitiçaria judaica chamada Cabala? Né? Existiam provavelmente textos ali da Cabala. Porque o interesse da Biblioteca de Alexandria não era ter os textos que o povo achava sagrado, mas era ter os textos do povo. Presta atenção comigo, isso é muito importante, essa informação. Então, nós tínhamos dois textos básicos. O palestino, que é o texto que os rabinos usavam nas sinagogas. Ok? Amém? Que era a Bíblia que Jesus lia. Amém, amados? Texto palestino. Desse texto palestino, São Jerônimo traduziu esse texto todo para o latim, aonde surgiu a Vulgata Latina, a primeira versão da Bíblia toda em latim. A parte do texto que foi usada no Velho Testamento foi o texto palestino, que era o texto que era usado por Jesus. Amém, gente? Está claro isso? Maravilha. Só que existiam outros textos, além desses textos. Por exemplo, em Daniel, com o tempo, alguns queriam acrescentar algumas partes. Em Daniel, relatos históricos de tempos contemporâneos a Daniel, e foram, de forma marginal, introduzidas ao livro de Daniel. Pseudo-ensinos de Salomão, que é o livro de Eclesiástico. Então, existiam duas coleções básicas de livros do Velho Testamento. O palestino e o alexandrino. Amém? Fica fera nisso aí, hein? Precisa conversar com sua prima católica com muito respeito, com muito amor, mas sem saber o que está falando. Tá? Texto alexandrino e texto palestino. O texto alexandrino, ele era mais gordo. Não era aceito pelas escolas rabínicas, porque não era a Bíblia dos Hebreus. Ok? Lá tinha, por exemplo, Macabeus. Por que o católico ora para anjos? Porque em Macabeus ensina a orar para anjos. Por que o católico fala com os mortos? Eu não entendo por que o católico denuncia o espírita, sendo que o catolicismo é a maior religião espírita do mundo. Qual é a base do espiritismo? A base do espiritismo é a possibilidade de falar com mortos. E a reencarnação. A igreja católica não crê em reencarnação, mas crê em falar com mortos. Fala com Maria, fala com José, fala com todos os santos. Ok? Por que o católico reza a mortos? Porque na Bíblia do católico pode. Mas por que a Bíblia do católico é diferente? Vou chegar lá. Então, a igreja segue com a Bíblia Vulgata Latina, baseada no texto palestino-alexandrino? Palestino, no texto que era o texto que Jesus usava. Amém, irmãos? Vamos lá, presta atenção. Já cai na prova, hein? E foi assim até 1500. Só que os movimentos de reforma cresceram muito, tomaram a Europa. Já tinham acontecido outras cisões na igreja, como a igreja cóptica, que é a igreja cristã no Egito, como a igreja da ortodoxa, a igreja grega. Mas, hegemonicamente, a igreja católica continuava com a maior fatia da igreja cristã. Preste atenção. Os movimentos de reforma cresceram. Dentro do movimento de reforma, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. A primeira tradução da Bíblia para um idioma profano. Por que profano? Porque a Igreja Católica acreditava até a segunda metade do século passado, no Concílio Vaticano II. A Igreja Católica acreditava que todo idioma é profano no seu latim. As missas tinham que ser rezadas em latim. Quem é católico há mais tempo lembra, tinha padre que só rezava missa em latim. E o texto era em latim. Por que em latim, se o latim já era morto nesse tempo? Por quê? Porque a Igreja Católica separa clericato e laicato. O laicato não deve ensinar a Bíblia, só deve aprender o que foi interessante para aquela paróquia. Então, como que a gente vai ler a Bíblia? Porque a gente sabe que não tem como a gente não usar a Bíblia na prédica, na missa. Como a gente vai usar a Bíblia sem que o povo veja que a gente está fazendo coisas que não são baseadas na Bíblia? Vamos pregar em latim. Ok? Só que homens de Deus começaram a ter acesso a esse material com Martinho Lutero, que era doutor em teologia. E ele, lendo a Bíblia em si, que ele passou o ministério dele quase todo sem Bíblia, depois já doutor em teologia, que foi pegar na Bíblia. Aí ele disse, está tudo errado. Como é que a gente vende indulgência? Não pode. A salvação é pela graça, não é por obras. E aí o que é que Lutero fez? Continuou o movimento de reforma que já existia. Presta atenção. Nesse interim, Lutero traduz a Bíblia para alemão. Quando Lutero traduziu a Bíblia para alemão, a Bíblia católica não era igual à Bíblia que nós usamos hoje. O que é que a Bíblia fez então? A Bíblia. O que é que a Igreja Católica fez então? Promoveu o Tribunal do Santo Ofício com os jesuítas, inclusive o padre atual é jesuíta. Não é à toa que no crescimento da Igreja Protestante colocaram um padre jesuíta. Por quê? Qual é a função do jesuíta? A função do jesuíta é queimar os hereges. Não se queima mais de uma forma, mas se queima de outra. É um padre populista. É o Papa que tenta trair. Qual foi o primeiro país que ele veio? O Brasil. Porque é o país onde mais cresce o evangélico. Quando o repórter Globo News perguntou, o senhor sabe que no Brasil cada vez tem menos católico e mais evangélico? Ele falou, não sei. Ah, por favor, gente. Como é que um Papa argentino não sabe que a fé protestante do Brasil tem crescido galopantemente? Então, o que é que a Igreja Católica fez? Instituiu o Tribunal do Santo Ofício com jesuítas. Espalhou escolas jesuítas pelo mundo todo. Inclusive chegaram ao Brasil com o padre de Anchieta e outros. Está aqui comigo? Diga amém. Aí o que acontece? Quando Lutero editou a Bíblia, inclusive recomendo que você assista o filme Lutero, quando Lutero editou a Bíblia, inclusive foi o primeiro livro que... Deus é tremendo. Tudo acontece na plenitude dos tempos, né? Foi assim com Jesus, foi assim com a Reforma. O primeiro livro prensado na prensa de Gutenberg foi o quê? A Bíblia Sagrada de Lutero. Aleluia! Gente, coisa tremenda. Deus providenciou tudo, porque com a prensa, ele podia fazer várias Bíblias num dia com as prensas. E antes era na cópia, no carimbo. Eles tinham um carimbo, imagine o cara carimbando com a mão. Então, quando Lutero então publica a sua Bíblia, excomungado pela Igreja Católica, protegido pelo Império Alemão, a Igreja Católica se viu numa grande questão e fizeram um concílio. Nesse concílio, se não me engano, o concílio de Nicéia. Nesse concílio, eles determinaram que a Bíblia de Lutero era profana. E nesse movimento de contra-reforma, o que é que eles fizeram então? Para ter uma Bíblia diferente da Bíblia protestante, dizer que a nossa Bíblia era herege, não bastava dizer que era no idioma profano. O que é que eles fizeram então? Mudaram o texto da Bíblia. E acrescentaram à Bíblia 7 livros no Velho Testamento e acréscimos de Daniel. Então, vamos lá. Ah, pastor, mas eles se basearam em que texto? No texto alexandrino. naqueles textos que eram textos apócrifos, textos que não eram sagrados, ok? A gente separa os textos apócrifos em textos apócrifos e pseudoepígrafos. Presta atenção, depois pode ouvir e anotar isso. Os textos apócrifos são aqueles que nunca tiveram autoridade, nem no meio judaico, nem no meio cristão. São textos escritos de forma contemporânea, em tempos próximos aos textos que foram escritos para a Bíblia, mas não são Bíblia. E quem define o que é Bíblia? Homens? Não, é o Espírito de Deus, que leva a igreja a se submeter a esses textos, como foi assim há 1500 anos. Ok? Então vamos aqui comigo. Os textos pseudoepígrafos são aqueles que dizem que foi alguém que escreveu, mas a gente não sabe se foi. Por exemplo, o Evangelho, o Apocalipse de vários Apocalipse. O Evangelho de Maria Madalena. Ninguém sabe se foi ela que escreveu. Eu acho que não foi, porque tem bobagens ali que não tem nada a ver com a Bíblia. Ok? Presta atenção agora, isso é muito importante. Essa é a palavra-chave de hoje. E os textos deuterocanônicos. O que é um texto deuterocanônico? Vamos para o latim? Deutero é depois em latim. Canônico, de autoridade canônica, ou seja, fruto de inspiração divina. Então, os textos deuterocanônicos são aqueles textos que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia evangélica. Ok? Então, o que é que você vai fazer com seu primo padre? Padre, me explique a história dos textos deuterocanônicos. Aí ele vai suar. Ele vai coçar a calva. Ele vai dizer assim, tu está andando com um protestante. Diz, não, padre, me ajude. Eu sei que você é um homem sério, um homem que, né, leva a sério as coisas de Deus. Me ajude nisso aí. Como é esse negócio? Deuterocanônico, padre? Aí ele vai falar, a autoridade máxima da igreja é o Papa. E se o Papa dizer que um texto é canônico, ele é. E se disser que não é, ele não é. Aí a gente parte de outra variável. Por que é que a Bíblia Católica é diferente? Primeiro, porque no movimento de contra-reforma eles precisavam de uma Bíblia diferente para dizer que a nossa era herética. E aí acrescentaram os livros baseados no texto alexandrino, livros chamados deuterocanônicos, colocados depois no cânon. Inclusive, se você pegar uma Bíblia, eu tenho lá a Vulgata Latina, lá em casa. Um amigo meu foi passear em Roma e eu fiz essa encomenda a ele, trouxe do Vaticano uma Bíblia Vulgata. Posso trazer semana que vem. Só que, interessante, que eles omitem a introdução de São Jerônimo, que fala que esse texto não é canônico. Tenho que comprar agora a versão integral, que só no Brasil, só quem vende é a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou ter que comprar, né? Mesmo texto, mesma coisa, mas com a introdução de São Jerônimo. O cara que traduziu do latim do grego hebraico para o latim, ele diz, esse texto não é Bíblia. Eu estou traduzindo esse texto para ajudar no contexto. Só que a Bíblia Católica ignorou isso, porque quem define o que é Bíblia ou não na Igreja Católica é o sucessor de Pedro, que para eles é o Papa, que é o supremo pontífice. O que é pontífice? É aquele que faz ponte entre o céu e a terra, entre Deus e a Igreja. Então, para o católico, aquela afirmação de Jesus, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus falou, muito bem, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. E ele disse, e tu és Pedro, mas sobre essa pedra edificarei na igreja. Olha só. A palavra para Pedro é Petros, pedrinha, brita. Tu és brita, mas sobre essa rocha edificarei na igreja. Que rocha? A declaração de Pedro. Só que os católicos acreditam que a igreja ela é firmada em Pedro. Meu Deus, a palavra de Deus diz que Jesus é pedra de esquina. Como então que a fé nossa pode ser baseada em Pedro? A Bíblia diz que nós devemos seguir a tradição dos apóstolos. Qual a tradição dos apóstolos de ter Pedro por supremo apóstolo? Quem disse isso? No primeiro concílio de Jerusalém, quem deu uma posição sobre como a igreja deveria agir no meio dos gentios, dos não-judeus, foi quem? Tiago, que nem era dos doze. Aquele Tiago era Tiago, irmão de Jesus. Então, vamos pensar o seguinte. A Bíblia que nós temos nas mãos, no que diz respeito ao Velho Testamento, é a mesma Bíblia que Jesus tinha. Amém, irmãos? Amém. E vamos continuar com ela, ok? Pode repetir essa questão quando ele fala sobre a pedra? Você estava ontem com um amigo muito católico e querido, vou mandar esse texto para ele. Pode repetir, por favor? Posso. Vê para mim o texto de Pedro. Jesus, numa certa situação, vou ler o texto. Jesus disse assim para Pedro, depois de Pedro ter afirmado que Jesus era o Cristo, Pedro afirmou isso e Jesus imediatamente disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Se você olhar em linhas gerais, parece que Jesus está dizendo em Mateus 16, 18, leia aí, Juliano, por favor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Anterior, ok. O versículo 17, 16. Respondendo-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos ver aqui. Mateus. Vamos abrir aqui, vamos ver aqui. Mateus 16. 15, eu quero mostrar isso para vocês aqui no grego, porque a gente vai ter assistência e recurso. Vamos lá, né, irmãos? Diz assim, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Mateus 16, 15. Respondeu-lhe, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? 16, respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Vamos ver aqui no grego. A palavra então é Petros. Petros é uma pedra. Agora vamos ver, comparado ao Pedro que Jesus declara ser Pedro, qual é a pedra que Jesus disse que edificaria a igreja? Rocha. Então, ele diz: tu és pedra, tu és brita, tu és um pedaço de pedra. A Bíblia, o próprio Pedro disse nas suas cartas que nós somos pedras vivas que fazem parte do edifício espiritual para a glória de Deus. Amém? O próprio Pedro disse: eu só sou um pedaço, eu sou uma pedra, como o mestre disse. A Bíblia, o estudo exegético, ele é baseado em duas premissas básicas. Primeira, a Bíblia não falha. Segunda, a Bíblia explica a Bíblia. Então vamos aqui. Tu és pedra. Pedra, uma pedra que eu posso pegar e arremessar. Apostolar, arremessar. Mas sobre essa rocha, o que é uma rocha? Rocha é uma pedra que o homem não consegue manipulá-la sozinho. É uma rocha mais pesada do que ele. Amém, irmãos? É a pedra de esquina. É nela que se firma uma casa. Hoje a gente teve essa ideia da engenharia de não ter pedra. A gente cava e faz uma pedra artificial de cimento. Os romanos já faziam cimento. Mas enquanto não tinha essa tecnologia e você ia fazer uma casa maior, você tinha que achar um lugar que tinha uma rocha embaixo. para fazer em cima dela, amém? Então, que Jesus disse, tu és pedra, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Amém, amados? Amém. Que rocha? A declaração de Pedro. A igreja baseada no senhorio e divindade de Jesus. Tu és aquele que havia de vir, tu és o Cristo de Deus. Tu és Cristo, é uma palavra grega para mexíaca, que é a palavra hebraica para ungido, para escolhido. Amém? Então, tu és o escolhido de Deus, filho de Deus. Por que é que Jesus é tão chamado de filho do homem? Por quê? Porque a Bíblia disse lá, chamado próprio Evangelho, lá em Gênesis, quando houve o pecado original, Jesus disse, mulher, da sua semente virá um que irá pisar a cabeça da serpente e ele vai morder o calcanhar do seu descendente. Quem é esse? Jesus. Então, só quem podia vencer o diabo para poder pagar os nossos pecados era o humano. Mas nenhum humano era perfeito. Então, teve que Deus se fazer homem, como diz em Filipenses. Amém, irmãos? Senão a gente vai para outros temas, tá bom? Vamos pensar aqui comigo para finalizar isso. A Bíblia que nós estamos estudando não é a Bíblia evangélica. É a Bíblia que sempre houve. Os católicos, devemos dizer com muito carinho com eles, porque a maioria não sabe disso que estamos estudando aqui. Nunca soube. Porque eles sabem que a Bíblia protestante é diferente. Mas eles não sabem que, na verdade, a Bíblia protestante é a Bíblia que sempre foi Bíblia. Amém? E que a igreja na contra-reforma acrescentou e mudou isso. Tá? Então, vamos estudar isso a partir da semana que vem de forma mais profunda. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que em nome de Jesus possamos crescer em conhecimento, em graça, para que possamos saber da resposta de nossa fé. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que dia vocês...